produção da base, Diego e Yes da Paraíba. No microfone sinal, projeto Nordeste Canta Amor. Amplificando a voz, tá legal, tá beleza agora? Olha, teve uma vez que eu parei. Realmente me faz feliz, destino certo, coberto, porque eu consegui. Sim, em um momento congelar, beijar, mas te pedi por um triz. E aquelas que eu seduzi, não, não foi por raiz. Eu penso antes de agir até o número 3. Pra ser tudo com uma nova namorada, e talvez você me viu e fez de conta, virou a cara.